vai passar no aéreo até o Braz. Oceano 63, não autorizado no 02, chama táxi. É 48, livre pouso, 1-0. O vento 1-0 graus 07 nós. O voo 1-648. Livre pouso 1-0, bom, 648. E o 98, 1 decolado ao 52, controle 1-208. 1-208, obrigado, bom dia, Rio 981. Com campo? Ah, sim, visual com campo, Terra Cotel. Terra Cotel, chamei a torno no 18-95, obrigado. Ronde 513-2, o controle 1-0-8. Departure 1708. Passar Romeu, Romeu, Golfo, Romeu Bravo, Vader Contact Departure. Cabe, Trust Level 2, 80, vai água. 280 vai Arbor, go from the Bravo. Salvador, Rio 9811-2000, na MOMO. 9811, contato radar na decolagem, sobre nível de voo 390, via MOMO. Aquilo Zulu, super restrita a nível de voo 070. 30070, Lima, aqui no Zulu. Na 6250C, está restrita até nível de voo 080. Restrita até o 080-6250. 250 voa ITAP. 6250 voando ITAP. Voo no 184, se meteu no 8.95. 295, aqui, obrigado. Na 621, desça para 2.7, autorizada com o rastro de metro LSX-ray, estabilizado no localizador. 2000, autorizado LSX-3, repórter estabilizado, voa no 621. Salvador Departure, go from your Bravo, request? Go ahead. Request fly heading, Obduce, from the present position, go from your Bravo. Mega Eve, veteran to switch traffic, turning left heading 200. In this heading, climb set level 280. 200. Up to 280, is that correct? Papá Romeu, Gusto Romeu Bravo, veteran due to traffic, turn left heading 200. Turn left 200, go for Romeu Bravo. Roger. Ok, a critério, mantenha então sobre as dunas, Guardião 06. Está aqui mantendo o Guardião 06 através da Torre Nova. Pelo 648 no solo, 55, chame o solo, 219. É, confirmando, Tilu. Ou no 648, táxi via Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, vai reportar o 648. I'm 200 or maintaining our departure. Romeu Bravo, veteran for the good track. Turning left heading 200. Okay, now I understand. Turning left heading 200, go for Romeu Bravo. Roger. 27, tangou. 2 milhas, da 1-0. Mantenha sua separação com o tráfego e aguarde autorização de pouso na 1-7. Ciente, só visual com o tráfego. Mantendo em flight level 080 North Eastbound. Na 6250, tráfego chegou a essa posição de 3 horas 3 milhas rumo oeste, mantendo nível de voo 070. Aguarde o cruzamento para prosseguir na descida. Gente, tem o tráfego no TPS 6250. Atá, Romeu. Golfo Romeu Bravo, Clube de Flight Level 280, Easy Crossing, Flight Level 110, Zona Navigation Fly Elefa. 280, after 110, clear the Elefa, Golfo Romeu Bravo. Estabilizado, vou no meio dois anos. É 2 anos chamei a torre no 8 decimal 95. 8,95. Anamia 250, tráfego superado, 6 horas, 3 milhas, dessa para 2 mil pés, autorizado a sinal do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Gente, 6250, 2000, X-Ray, procedimento, reporte estabilizado. Controle Salvador, Rio 9819. Consiga 9819. Possível a de presente? Aguarde coordenação com o Recife. Lima Kilo Zulu, submantém nível de voo 1900. 1900, o Lima Kilo Zulu, senhorita, cancela o plano instrumento da presente, solicita o 085, próximo de voo será o 1330. Lima Kilo Zulu, plano modificado a 1258, submantém nível de voo 085. Ok, informando que a ópera foi voada igualmente. Sei. Xané 6319, decolagem autorizada da 110, o vento 110 graus 062 é nós. Papo Uniforme Serra Hotel. No solo 58 autorizado, backtrack, táxi 4. Guardião 06 ainda guarde no setor, devido a Boeing passando externo, Boeing 737 da Gol. Sim, 06. Eleva, stand-by, Golf Romeo Bravo. Juliette Serra, tá livre o ingresso na 17, reporte a linha, ou melhor, na 35, reporte a linha de pronto para decolagem. Canela 250, você está cruzando 060, tem condições de prosseguir na descida e aproximar? Tem condições. Confio? Temos condições positivas, vamos, vamos iniciar aumentando a razão aqui. Ou no 621, ali de pouso no 0, vento 080 graus, 62 nós. Autorizado pouso, voo no 621. Na 6319, decolado ao 59, chame o controle, 208. Tá autorizado aí prosseguir para o pátio do Graer direto, ok? Tá autorizado. Agilize as manobras. A aeronave da Gol já na curta final, já tocando aqui a cabeceira no zero. Ok, tá visual, vai retaguarda, direto pro Graer, 06, muito grave. Alô? Tá, tem mais quilo Zulu, 1330. Agir só um momento, Zulu, Juliette Serra, temos um helicóptero que vai cruzar a vertical da 35, só um momento. Alô, interceptor no GLS 6250. 6250, chame a torre no 8, decimal 95. 295. Zulu Juliette Serra, solo 01. O Zulu Juliette Serra, vento 100 graus, 07 nós, autorizado para colapso 35. Já iniciou o pushback? Tá ciente, agora estou visual, obrigado. Zero. Xerá 62 com zero, continua com a informação, informaria que está livre. Pode. Meu nome é 21, bom dia. Taxi Alfa, Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 07, com o nome é 21. já Zero, decolou 02, continua. Pois não, aguardando para transferência, mantém a escuta. Na escuta, aguardando o Zulu de Zero. Solo 02, no Costa de Frequência, Costa 06. Treinamento 250, Vetuno 30 graus, 07 nozes. Autorizado pouso, pistão 0. Autorizado pouso, pistão 062. Vixe. Papá Romeu, Golf Bravo. Golf Romeu Bravo, maintaining heading to Elefa due to traffic. Traffic. The center orders 10 o'clock, 65 miles, maintaining flight level 190. Roger, go from your Bravo. Controle Salvador, bom dia. De Papanapá, Zulu de Leste. Aqui ando no 7, após prossegue via Índia, até o ponto de espera da Ana Zero, torre 1895016, bom voo. Pode considerar a informação. Voo no 621, no mantenente da Juliette. Mantenente da Juliette, na 621. Nova informação, a infraero modificou seu portão, será o 9 agora, mantenente da Juliette dando passagem ao companheiro. Gente, eu vou no 621. 2065 prossegue até o posto de perdão na 0 via Índia, 1895-1016. Vai até a Índia, vai ser 2095. Estrão 28 decimal 8, alterno no 35 decimal 3. 2285 3, 3 aqui no Lima Fox, cliente do seu plano para ir a Lençóis, aguarde cópia. Solo o Andu 9134 para puxa vai ser 9134 no parte 3, autorizado de chamitaque. Olá, 9134. Vou 1621 no tráfego adicional, parte 4, após o mesmo, Juliette 09. Gente, após o tráfego adicional, Juliette 09, gol 1621. Serra Eco Hotel Solo. Confirme a radial ideal de saída. Gente. Salvador, Serra November Alpha Hotel. Prezado no meu PES, decolagem da 17 com a esquerda, corredor forte. 5120 no transponder, controle 1208. Xename 250, Solo 06, direita, Solo 201. Correto, qual é o PB? 2 a bordo, torre para o táxi, Serra Eco Hotel. Xanamé 311, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 251, 3325 Recife, Xanamé 311. Papá Romeu, Golfo, Romeu Bravo, contact Recife Center, 128 decimal 8, e Fonebo 135 decimal 3. 1288-1353, go for Romeu Bravo. Have a good day. Graus 08, Azul 2780, Spock Identity, fly. Stop. Descent Spock Level 050, Kenneth. Correct. Descent Spock Level 100, Kenneth 106. Descent Spock Level 100, stop. Quatro 30, confirma. Já autorizado quando pronto, chama o táxi. Vitor Tchau, Tchau. Ciente, correndo à esquerda, chamará para o cruzamento do campo, carrega a tela. 208, controle 2019. 208, vou 206. 250, próximo a Juliette. Turma. O 2065, contato radar, decolagem, quilômetro nível de 360, saída da EL. 360 da EL, voo 2065. Azul 2780, if you possible maintain high speed. Afirmativo. Right. Gol 2065, pode voar a pressão Leda? Gol Leda, gol 2065. Tem voa Leda. Pode pôr. Está autorizado o cruzamento do eixo da 10 para o Papai Uniforme Serra Cotel? Autorizado o cruzamento do Porsche Serra Cotel. Ciente, Cotel. Solo Azul 9134, acionado para o táxi, 62 no POB, 2 horas e 40, alterna Salvador. Azul 9134, autorizado táxi, parte 3, parte 1 na Índia, ponto espera 1895, 1016, bom voo. Ok, via Índia, parte principal, ponto de espera 1895. Lima Fox, protocolo. Apreensões autorizadas nível 200-200, roda conforme o plano, pista 35, subida a bomba, 5-1-2-3 no transpondo, controle 208. Correto. Tá no parte 5? Fiquei quanto a bomba? 1895 da presente, 1016, bom voo. Fala Gol 1184, subida para Recife, qual é, por gentileza, saberia? Fuca, transição Aru. É, desculpa, eu não comprei. Fuca, transição Aru. Fuca, Aru, é isso mesmo, obrigado, até já. Informe Serra Ecotel. Papai, informe Serra Ecotel, mantenha-se em condições visuais, nos pés, no corredor forte. É, posso travar direto destino? Poderia confirmar, senhora? Terra, Ecotel, mantém condições visuais no meu pés no corredor forte. Um do meu pés forte, Terra Ecotel. Ok. Papai Romeu, novembro, acho que isso. Confirme plano, horário do plano, intenções do voo, não tem seu plano. 1445 copiado, Serra Ecotel. Azul 2780, descending to 2006, we final IOS, pode establish a localizer. We are clear to 2006, I will localize Azul 2780. Prossiga Azul Luz da Serra. 08, autorizado a alinhar e decolar pista 7, 100 graus, 08, nós. Guido, deixe o controle para informar. Bom dia, voo 1094. 1094, acione identificação autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050. QNH 1016. Mar 1016. Eu vou fly direct to Duna. Bridge to 780, number 1 to approach. Thank you, direct to Duna, position to 780. Vitor, te alertou até o ponto de espera da 0 autorizado via Índia. Torre 1895-1016, bom voo. A 9134, bom dia, autorizado a linha de colapso no 0, 25 graus, 109. Sim, vai a linha de colapso no 0, 1134. Voo local 1000, autorizado, decolagem 17 com a direita na Xé, 0135, transponda 208, controle. Sony 41895, POV 2 a bordo. 35.1, alterno no 33.25. 35.1, 33.25, 2096. 3896, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 060, NH no 016. 060 no 016, desce via Mari 3296. 208. Autorizado, 90, via rota do plano de voo. Controlar o 90 pela direita coral. Responder 5124, controle 208, 2777. Correto, 4 Romeu, faz 3, chame pronto. Camarão pronto, 2777. 08, Guardião, 08, grato, tá bom. Azul 9134, decolado zona 5, controle 1-2-0. Radar Guardião 08. Guardião 08, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 20, após 2000 pés, autorizado direto coral. No 20, após 2000 pés, direto coral, 08. Controle Salvador, bom dia, Azul 9134, decolado na sua escuta. Azul 9134, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 150, após 2000 pés, autorizado direto Conde. Ok, 150, após 2000, direto Conde, 094, prossiga. Vai, tem informações da sua possibilidade de voar e estar aqui. Exato, está, 094. 2 horas, obrigado. Após uniforme, Serra Quartel, informe afastado 20 milhas de Salvador. Gente, está autorizado uma proa direta agora, proa 027. Está autorizado? Autorizado, Serra Aquatel. Ciência, Tel. Member, Oscar Whisky, autorizado táxi, reporta para ingresso no site. Vitor, Charlie Hotel, 25 graus, 08 nós, autorizado a colapso no zero. Delta, cruze no 8, controle no 0, décima 8. 208, Vitor Charlie Hotel. Hotel de Vitor Charlie Hotel decolou na sua escuta. Só patrão, Vitor Charlie Hotel, contato o radar decolagem, suba para nível de voo 090, saída Coin. 090, saída Coin, Vitor Charlie Hotel. Voo 094, desça até 3 mil pés. 3 mil pés, voo 094. 3896, desça para nível de voo 050. 050, 3296. Salvador, é o Gol 1184, bom dia, autorização Recife. Gol 1184, autorizado, Recife 370, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à esquerda, Puca, transição Aru, Puca Aru, 5142 no transponder, controle 120. 20370, decola da pista 10, Pucaru, 5142 e o controle 208. Página 08, pode vir, foi Coral. Guaraguará, pode vir, 08. Estabelecer a ILS, azul 2780. 2780, contact Tower 18, decimal 95. 11895, azul 2780. 2094, teve tráfego 12 horas, 12 milhas com 170 de nós pit, reduz a velocidade para 190 nós, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento RS X-Ray, reposta estabilizada no localizador. Estou vendo o gol 994, está autorizado o RS e está no zero. I would report then here at Jenkins, 72. Plano Lima, uma foto, exatamente, você corta a ponte para a parte. Patrão do Vitor Charlie Hotel, informa que informação de tráfego 12 horas, 10 milhas, também prosseguindo para Aracaju, é o Alfa Tango 72, subindo o nível de, cruzando o nível de voo 075 para 150. Gente, podem estar visual com o tráfego, Vitor Charlie Hotel. Bom, nós vamos estar até preocupado, fica na curva direita para limpar informações. Alivio, voo 094. Thanks. Azul 780, wind 080, degrees 09, north, clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, Azul 780. Autorizado São Paulo Congonhas 360, rota conforme plano de voo, pistão na zero, primeira curva direita da Euleda Motiva, 5152, transponde, controle 120, decimal 8. Utilizado no localizador. Correto, Plutão 9, chame pronto. Papá, uniforme Serra Equatel. Serra Equatel, está 20 milhas nordeste do Velho Estrelador. Serviço radar encerrado. Para serviço de informação alerta, chame Centro Recife, frequência no 25.45, alterna no 26.85. Autoridade da frequência livre da coordenação com os tráfegos locais. E para informação alerta, Recife no 25.45. Localizar 08, recepção de Junta na Pé de Coral. Pode 08. 0094, tem condições de interceptar o localizador? Eu chego, só mandar uma de logo aqui. 094, chega a torre, 98, decimal 9 e 5. Sem brigar. Só aí, eu vou 90944, baixou pra agora. Vou no 094, foi uma revista ali. Bom dia, 648, bom dia. Juliette, confere, autorizado nacional nível 350, rota conforme o plano de voo, pista 10, primeira curva esquerda, Puca, transição Aru. 51164, transponde 208, controle. Bom dia, 350, Marcel, conforme a rota da cola da 10, curva esquerda, Puca, Aru. 564, transponde 208, controle. Portão 01, deixa-me pronto, ano 648. Salvador Ground, Azul, 70. A movimentação está muito evoluída, está quase que o fogo que está, mas a nossa posição não vai ser, está melhor sair. Azul 2770 para puxacionamento para o parte 3. 2770, coordene com a equipe solo, tem uma aeronave da companhia parqueando no parte sem posição informada. É, após o mesmo autorizado. Possível, Guardião 08? Quando possível, cara, possível, aí vai fazer um direto para o Porto Seguro. Aguarde, coordenação com o Léo, Guardião 08. Guardião 08. Então, 3896, chame a torre no 8, decimal 9 e 5. 3895. Passei, ó, certeza. Chané 6140, bom dia. Informação Juliette, Marcel 350 autorizado, rota conforme plano de voo. Pista 1-0, primeira curva esquerda, Puca, transição Aru. 5160, transponde 208, controle. 100 autorizado Marcel, nível 350, fazendo rota do plano, decola da 1-0, curva esquerda, Puca, Aru. 5160, transponde 208, o controle, o Chanel 6140. Correto, Correto, portão 2, chama pronto, 6140. Portão 2, chama quanto pronto, 6140. Foram 739, a senhora identificação via chegada mar e sexta e mantém o 050. Ajuste o simetrônomo 0 no 6. Foram 0 no 0, 050, a mar e 0 no 0 graus, 089, autorizado 12, pista no 0. Autorizado 12, pista no 0, tá 38 na 6. Voador, gol 1184, pushback acionalmente, posição 4. Gol 1184, autorizado, time táxi. Chamada táxi, 1184. Os unidos acima 1, prossiga, Patrônio. Salvador, gol 1094, bom dia. Eu acho que isso, decolado de 3-0, prossegue o Eduaché, controle 120, décima 8. Para o TAC, o azul 2770 está com 61 na borda, estou no meio de 3 horas e 50 até na Salvador. Azul 2770, táxi autorizado até a saída do parte 3, mantém a posição aguardando. Até a saída do parte 3, mantém a posição, 2770. Salvador Azul 4207. Azul 4207, aciona unificação via chegada a Bonfo desse, mantém a 4 mil pés. Ajuste de último metrô no 0 no 6. Identificou via Bonfo para parte 3. Espera 18.95.016, bom voo no 1184. Obrigado, 18.95 lá, até. Azul 2770, segue o Boeing da Gol 18.95.016. Segue o Boeing da Gol 2770. Fran 3896, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 3896. Clear line up and maintain the negative 5. Confirme, claro, controle. Papa Romeo 9 Zero Suíço e decolado da pista 17, voo local Salvador, CGL Veracruz. O Nova Veracruz, o Whisky, meu pés, regras de voo visual, com o Eduaché. Tome travesso para o da barra. Tomará no travesso para o da barra, com o Eduaché, pés, 9 Zero Suíço. Decolar da pista 10, voo 1124. Passeio Guarda 08 5/5. Fox, Registro 5, Clear Takeoff, Wind 110 degrees, 08 knots. Bom dia, Azul 2770, pode esperar o próximo. Obrigado, Zona 184. Azul 2770, autorizado ali, manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, 2770. Prossiga, Guardião 08. Mantenha a produzida posição coral e aguarde o aeroporto seguro. Iremos coordenar junto ao prefeito Ilhéus. Aguarde. Azul 9134. Azul 9134. Sua posição com de novo. Azul 9134, serviço radar terminado. Mantenha o nível de voo no 50, chame agora o controle Aracaju na frequência no 20.3. Aracaju no 20.3. Controle, gol 1184, bom dia, decolou. 1184, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível de voo 370 via saída PUC. E decolou via... Pode manter o 35 final? Aguarda a autorização final. Prossiga para o 370, aguarda a autorização final. Coordena, concentra, gentileza. Obrigado. Tenta para o 50, 1739. Sono 739, desce para 2 mil pés, informe final do procedimento. 2000, sonora. Azul 4207, reduza para 2009. Número 2 na aproximação. É reduzir para 200, o 4207. Lima, Lima, foco. Lima, Lima, Fox. Salve, Victor Sango, aguarde. Lima, Lima, Fox. Controle, boa, papá, papá, Lima, Lima, Fox. Lima, Lima, Fox. Suba restrita ao nível de voo 050. Mensagem para o Lima, Fox, amigo. Afirmativo, Lima Lima Fox, 050. Restrito no 50, Lima Lima Fox. Azul 4207, desça restrito ao nível de voo 060. 060, 4207. Lima Lima Fox, informe tráfego na posição de 2 horas, 11 milhas, rumo sudoeste, passando 080 em descida 060, Embraer 190. Afirmativo, tá aceito o tráfico da 1000, confirma a proa do tráfego, né? A proa que o tráfego mantém é sudoeste. Tá na chegada Bosta. Azul 4207 informa o tráfego na posição de 11 horas, 8 milhas, rumo noroeste, passando, mantendo o nível de voo 050, Alfa Charlie 90. 7420. Mantenha o 050, Lima Fox. O tráfego agora está na posição de 1 hora 7 milhas. Mantenha o 050. Victor Charlie Hotel, confere. Serviço radar terminado. Mantenha o nível de voo 090. Chame o controle Aracaju. A frequência 120.3. Azul 4207, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 245, limite ao QD Mike, 110 de cima. 245, limitado pelo 110 de cima, 4207. Controle, bravo, deixando para a descida. Bravo, Victor Sango, desse mantém ao nível de voo 050, voa a posição e tapa. Bravo, Victor. Decolado aos 40, cena 5150, controle da 0.8. 208, obrigado. Sou Salvador, bom dia, Azul 2770, decolado na Coral. Azul 2770, aciona o transponder 5150. Ok, 5150 agora. Vamos já iniciar a curva direita. Autoriza a proa de coral da presente? Autorizado. Muito obrigado. Então siga, papá. Lima Fox. Superou o braço, Jorge. Autorizado. Subir ao nível de voo 200. Lima Fox, mantendo o perfil da saída mão. 200, Azul 4207, desse mantenha 2 no pés, ajuste de altímetro 90 no meia. Curve à esquerda na Pro 160 para interceptar o localizador, informe estabilizado. 160 para o localizador, informe estabilizado, descendo para 2016, ou 4207. Guardião 08, 4 milhas para a posição Coral, mantém o nível de voo no 20, serviço radar terminado. Agora o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1, Guardião 08. Guardião 08, serviço radar terminado, mantendo o voo no 20, chama agora o controle Ilhéus, na frequência no 20, decimal 1. Voo 739, complete o nosso procedimento LS Actuation, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, bom dia. Salvador, bom dia, voo 739. 39, bom dia. Salvador, mostra minha via. 100 graus, 08 mais, 3 atos, pouso, pistão 0, bota em checagem. Achou e travou, entendeu, livre pouso, forte e ato de ponto. Acerto. Em pushback. Retomando pushback. Confirma a autonomia? 2 horas. Autonomia 48 à direita, via Índia, com espera de 8:05:15, bom voo. Não, o azul 4207 chama agora a Tua Salvador na frequência 118 decimal 95. 1895, 4207. O 1184 chama agora o centro Recife na frequência 12545 ao término 2085. 4523, obrigado. Salvador, bom dia azul 4207, final da 10 10. 4207 e continua a aproximação de 4207. Lima, Lima Fox, aguarde sua diferente para voar lençóis. Após a posição alvo, está autorizado voar lençóis conforme o plano. Via parte Índia, ponto de espera 1895.015, bom voo. Autorizado o táxi, ponto de espera da 10, 1895.015, no menos. Informação Juliette. Tanto 3198, senhor Educação, via chegada a Mari, desse mantém o 050. Ajuste a última, entrou no 095. 095, autorizado 050 na chegada a Mari, 3198. Bravo Victor Sanga, autorizado voar Duna. Duna, autorizado, Bravo Sanga. Solo de 4,6, direita solo, 2-1 na mão. 2-1 na mão, solo, gol 1, 7-3-9, graças a Deus. Caminhar 6-1-4-0 no portão 2 para o pushback. 6-1-4-0, coordenando o vídeo solo, 3-7 da gol agora, cruzando a parte retaguarda, após autorizar. Sim, Martim, vai coordenar. Salvador, bom dia, gol 7-3-9, lembrando que foi. Gol no 739, tá? Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol no 739. controle, o Bravo Sertão passou 5 mil. Isso, mantenha 2 mil pés, autorizado o sinal do procedimento, informe estabilizado. Interceptará estabilizado, o Bravo Sertão. Lima Lima Fox, chama agora o centro de Recife na frequência 12545, alterno 12685. Juliette, gol 1739. 1407, solo de 49, direita, solo da zona final 1. 211, 4207. Alô, gol 1739. Alô, Juliette, Azul 4207, acho que via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte, Azul 4207. O gol 1739, pós da Bandeira Avianca, Juliette com 04. Pós Avianca vai pro 04, 1739. Solicita o Abrão Santa Clara. Bravo Victor Tango, solicitando? Aqui, professor Salamento da presença, o Abrão Santa Clara. Gente, plano modificado, zona 350, mantenha-se em regras de voo visual, ajuste de altímetro no 095. Voe a rotatória aguardando transferência. Junto à Torre Salvador. 1-0-1-5, vira a rotatória aguardando transferência para o Sertão. Pou, 9-2-1, condicionado pronto. 9-2-1, pode ser companhia ali e mantém, mexendo no 0. Aqui mantém o 9-2-1. Decolou 51, controle 20.8. 08, bom dia. Controle, bom dia, gol 6, controle decolado. Bono 648, contato radar na decolagem, sub e mantendo nível de voo 350 via saída PUCA. Via PUCA 350, bom 648. Taxo Chanel 6140, PB 108, registro 3 horas.